Porta da Tatuí Lima. Mike off flight 3, complete a aproximação agora com a torre 18, meia dúzia, bom pouso, obrigado pela ponte aí. Nada, obrigado, bom trabalho. Serra Delta Lima, prossiga. Liberal Serra Delta Lima, prossiga para o solo. Desça para 2000 pés, ajustado 1015 a partir de agora, está livre de procedimento, informe estabilizado no localizador, da 1-0. 2000, ajustado 1015. 260. Alpha 3, passou iniciado, vai estar travado. Bom, meu Mike, Alpha 3, chegou avistado, tem pouso autorizado, pistão 0, vento 140 graus com 08 nós. Tive pouso na 1-0, o Mike Alpha 3. Salve Salvador, Sideral, Senhor Delta Lima. Poder confirmar o calçaio ou desde o de Galeão tá vindo com essa prefixo? Isso, a gente seria o TAN 3198, mas teve um problema lá em Porto Alegre, aí não pôde fazer. É, prosseguir com esse calçaio, a gente veio como o Michael Fex aí, que é a nossa matrícula. Sim, Matheus, TAN 3198, só para informar em Fraero, senão ela acha que é um voo particular. Obrigado. Observação aí, só é a solicitação de giro dos motores aqui por 10 minutos, já em comunicação aqui com a Infraero. Seguinte, giro de motores em marcha lenta no parque 3, vai iniciar agora ou mais tarde? Agora. Seguinte, reporte ao término, liderar o Serra Delta Lima. Está mantendo aí no setor, até o Azul? Onde fica essa pista? Não tenho conhecimento. Chama o solo 1 do Jundê Simão 9. Informe na final para pouso, hotel Azul. E chame na nova decolagem. Hotel Oscar Zulu, seguinte, informe na decolagem. Vai, após a decolagem vai manter o setor ou vai prosseguir para Salvador direto? Ok, seguinte, informe no, na decolagem. Bom, meu Lima Alfiante, essa identificação, desse mantém o 070, chegou da margem. confiante, acione identificação desça e mantenha nível de voo 070, chegada Mária. Papa Romeo Mike, Alpha X-Ray, autorizado táxi via Alpha e reporta para ingresso na Taxi 3 Juliette. Via Alpha, reporta para ingresso na Juliette, o Mike Alpha X-Ray. Luiz, a ideal seria manter-se em condições visuais no rumo 040 por aproximadamente 10 milhas. Vitor Machado, o senhor tem condições? Zulu até o Pátio 3, confirme. Autorizado, até o Pátio 3, José de Tango Zulu. Firmo, chama o quando pronto da COB. Identificação, vê se mantém o 040, chegar bom. Curva à direita, realiza o perfil da subida Arbor. Eleça após o direto, a frequência do controle 119.35 e aciona 5101, Juliette Tango Zulu. 260, desça para 3.000 pés, o ajuste 10.15. 3.000, 1.500, 2.000. Estou confirmando a altitude, 3.000 pés. 3.000 pés. Juliette Tango Zulu. Papa Romeo Mike, Alpha X-Ray na Alpha da Visual com o Charlie 402 no Pátio 1. Assim, o mesmo vai ingressar à sua esquerda no Pátio 3, após o ingresso do tráfego, está autorizado via Juliette até o 02. Após a passagem do tráfego, via Juliette 02. Aqui 5728 já estabilizado? Estabilizamos, afinal, não correto. Vai de aproximação LS, agora chama a torre de Salvador em 1862, web 57, beleza. 8, um minutinho, Serra Mike Fox, confirme o pátio de estacionamento? Bom dia, 5728 da WebJet, o altímetro 1015, já embaixo da vara. WebJet, embaixo da vara. Tráfego avistado, tem pouso autorizado, pista 10, o vento é 140 graus com 08 nós, WebJet. WebJet, gente, acionamento táxi da colagem agora com a torre 186, 1015 no ajuste agora, bom voo. Táxi da Bata, reporte quando pronto para o táxi. O meu Papatango, ciente, voo local, Salvador, Salvador, confirmando, é corredor visuais. Sim, estará reorientado para ingressar no corredor Interlagos. Ele agora está no corredor Veracruz. Vai permanecer nesse rumo aí por mais meia dúzia de milhas. Após, vai curvar à direita com rumo 100 por mais 10 milhas, onde vai interceptar uma final da pista 17. Ok, será informado. Bruno 260, livre LS descendo para 2000, com 1015 ainda no altímetro e forma estabilizado no localizador. Oi, senhor, se é 2000, vai reportar estabilizado no Lopes, bola 260. Trip 5595, Rueda presente, Ilhéus. Ilhéus, grave, 5595. Romeu Papatango, cópia. E manda o vento, por gentileza. Afirmativo, 140 graus com 07 nós. Obrigado. 10, corredor chefe, controle 119.35, aciona 0141, Romeu Papadanga. Team Alpha 3. Team Alpha, Yankee, o controle? Sobre vetoração para o sequenciamento, curve agora à esquerda, proa 020, limite será o localizador. Decolagem com a torre agora 118.6, o ajuste no 015, Romeu Papadanga. Toque se aposta no ponto de espera, pistão no 7, altímetro no 015. 5728 da Webjet, no céu de Salvador 09, livre direita e chama o sol no 119. Amarelo, depois voltaremos para te ajudar. Um abraço. Espera daqui a pouco. Firmativo, meu Patango, reporte quando pronto para o táxi. Eu, Oscar Bravo, prossiga. Repórter, desce, 7-2 aí. Confirmando o transponder alocário POB. Qual a posição da localidade de destino? Pro 297, confirma. Romeu fica bravo, aqui as condições visuais, a 500 pés, acionei 0114 posição normal, voe direto para o destino, aguardo o seu estimado de pouso na localidade. Romeu fica bravo. Zero 115, posição normal. Abaixou e travou o gol 260. Gol 260, complete a aproximação, chame a torre salvadora em 118.62. Obrigado. O Charlie Oscar Tango, curve agora direita no rumo 100, mantendo-se em condições visuais a 1.500 pés. Por mais 10 milhas nessa pro, o senhor vai interceptar uma final de meia dúzia de milhas da final da 17. Iniciando curva para a proa 100. Será o Euclides 7. Bom, obrigado pela informação. 25. 5-1, 3-3-5, obrigado. Sete, Juliette, até o portão 09. Juliette 09, obrigado, 118, terceira volta. Gente, manterá a proa 020, vai descer agora para 3 mil pés, ajustado no 015, Lima Alfa Yankee. O meu fica bravo, ciente, mantenha 500 pés em condições visuais, frequência livre 2345 para coordenar com os tráficos locais. Chame no retorno. O Charlie Oscar Sam, informe quando o visual com o campo à sua direita. Informará, ainda não está visual não. Voo no 270, desça para 2000 pés, ajustado no 015. Está livre procedimento ILS, informe estabilizado no localizador. 2000, 1500, trabalhei direto, 270. Voo no 270, informe quando iniciando a redução. Trabalhei. Uno 260, no solo 14, livre à direita, chama solo em 121, 19. 29, obrigado. Lambda Papa Tango já se encontra pronto, onde eu vou fazer check no ponto de espera? Localizador, seu novo limite será a magnética 130. O senhor vai manter a proa 20 e terá como limite a magnética 130 de Simbra. Solo, Terra Mike Fox. Afirmativo, Terra Mike Fox, decolado aos 15, chama o controle 109.35, bom voo. Sim, chamará, até a volta. Papá, o meu Terra Mike Fox. Terra Mike Fox. Subir, manter o nome preso em condições visuais, corredor axé, informe através de parola. Confirmando, vai se fazer toque emitido em Veracruz? Ah, negativa, só voo local, só sobrevoo e volta. Até o parola barra? Até um pouquinho baixo, baixo um pouquinho, até caixa prega e volta. Ok, sim, informe através de parola barra, mas serra mais cedo. Tem aqui a porta da. É longe, hein? Muito. Controle, chamador, Charlie Oscar Tango já está entrando no continente, mas ainda não viu a pista. Pelo nosso GPS, ela está numa proa 140, é possível virar para ela? Afirmativo, confere com a informação do seu GPS, mas em virtude de tráfego do instrumento prosseguindo para Salvador, vai manter este rumo ainda, e quando visual com o campo, o senhor me informe para o transferir a torre e ela sequenciar o senhor para pouso. Afirmativo. Manterá o próximo. Ativo, curva agora à direita com a proa 070. Vai voar no máximo 10 milhas nessa proa. Controle, o 270, estou em redução, passou pelo. Ok, ciente. Está livre procedimento, informe estabilizado, o ano 270. Trabalhei. Rambo, patão ali, mantém cabeceira 17. O 4207, desça para 4000, ajustado 1500. Salvador, Sideral, Serra da Talima. Alfa Yankee, para interceptar o locutor direita para a 120, fuga estabilizada. Serra da Talima, só informando a finalização aqui de check com todos. Obrigado, bom dia. Gente, bom dia ao Serra da Talima. Por 270, complete a aproximação, chame torre Salvador em 1-8-62. 18-6, Avião 4207 desça para 2000 pés com 1015. Valeu o procedimento, informe estabilizado no local. 2000, autorizado, contato 4207. Nosso caçango já visual com o campo no, à sua direita. 160. 160, nosso caçango. Seu está visual com o campo? Afirmativo. E para ingressar no circuito, chame tu em 1862, Charlie Oscar Taro. Já está interceptando uma final da 1-7. Normativo Gurum 270, tráfego já avistado, altímetro no 015, continua na aproximação aguardando autorização de pouso. 70. Tango, copiou o controle? Copiado, já vou passar para tudo, só estava aguardando o senhor terminar sua mensagem. Ok, gente. Obrigado. Oi, Salvador, já dá o Catango na final da pista, aqui 1-7. Afirmativo, a intenção é pouso nessa pista? Afirmativo, vamos precisar mais de aeronave, 4 gás. Afirmativo, mas não sabe o pátio que pretende ir, ou tem informação? Não, não temos informação não sobre a pista não. Aproximação é a ponte na curta, final, altímetro no 015, para cheque, o vento 1.70 graus com 0.62 nós. O Charlie Oscar Tango. Ok, recebido, Oscar Tango. Rambio Copa Tango, decolado de Salvador 2-1, prossegue no corredor Axé e chama o controle 119.35, bom voo, bom treinamento e até a volta. Chamará controle agora aí no 119.35, muito obrigado, meu Copa Tango. 1270, tem pouso autorizado, pista no zero. Vento 1.70 graus com 1.08 mais. Ele me pouso na 1.0, 1.270. Apenas para informação de tráfego, temos um Charlie 150 que decolou da pista auxiliar, mantendo o litoral sul à sua direita. E um ultra leve no setor norte, 4 milhas afastado. Não vai interferir também nessa aproximação. Ambos os tráfegos não interferem. Ele está com visual, vamos, obrigado. Ação, chame torre 1862 com pouso até decolagem. 1840, pronto, padre. Afirmativo. Confirmando a rota que passou em mãos é Hotel Zulu 44. Hotel Zulu 21, com 20, DCT 30, DCT Ponte, Guarulhos. Gente, não recebi a CHG aqui ainda, não, só um minutinho pra checar com o centro. Você teria saído a entrevista aqui por Elefa? Vai ser a Arbor e Elefa. Obrigado. Ok, é importante mandar. Está na curta final, trem fixo, baixado, pronto para pouso. Senhor Matheus, Charles Catango tem livre pouso, pista 1-7, o vento 1-5-0 graus com 1-4 nós. Afirmativa, a saída da pista é pela direita, daqui de onde eu estou pousando? Após o pouso, eu confirmo o pátio com o senhor com mais calma. Afirmativa. Como a gente encontra com o Titanic, ok? Estou checando com o centro, só a rota, só a confirmação da rota. Travado 1015 no altímetro. Preparado, mas está dando certo, mas está travado 1025 é o ajuste do final. 1270, seus salas 23, 1209 agora. 209. O 270, bom dia, táxi via Alfa e reporte para ingresso no táxi Juliette. Portará. O 4207, livre pouso, pistão 10, 150 com 04. Ok, livre pouso na pistão 10, o 4207. O Thiago Alfa Tango, seu solo foi aos 2-4. Agora sim, com mais calma, temos dois pátios. É o pátio 5 e o pátio 4 também para aviação geral, onde pode ser solicitado. E temos o pátio 3. O mais próximo, se eres ao backtrack, é após a primeira esquerda. Se eres ao backtrack. Aliança Tango, tem, se desejar solicitar o tipo de combustível, a gente passa aqui para Infraero. De gás, é isso? Ativo, pega a primeira esquerda, assim que ingressar, o pátio 5 vai estar à sua direita. Canado para táxi do grande pátio para o andar da Bahia. Cabe Graé e após a Bahia. Gente, chame a, na frequência da torre o 186 para o táxi do Mike Fox do SCR. Hello, 4, 2, 0. Uso pista 0120 com 07. 4207 via Alfa, reporta para ingresso na Juliette. Alfa, reporta para ingresso. 1270 Juliette, portão 03. Infraero, aguarde no pátio 5, o Cristiano deve estar chegando, ok? Se tiver algum fiscal da Infraero, é só confirmar. Só seguindo a yellow line. Acesso na frequência livre. Torre, mais Foxtrot A. Mais Foxtrot A. A intenção é pátio 3 para o 5. Para o Graé e depois a mais perto. Afirmativo. Vai então primeiro para o Graé. Vivo. Exato. Gente, é parte e não posso esperar da taxiótica. O Thiago Oscar também não me escuta? Ah, só estando bem transporte, mas acabou de ativar, grato. Contato mais com a sua. Reporte no ponto, espera, Mike Fox Trotter. Queria por gentileza repetir.